São Pedro foi para Roma, meu anjo, meu Jesus. Conhecendo que era o mestre, em seus pés ajoelhou o meu anjo, meu Jesus. Em seus pés ajoelhou o meu anjo, meu Jesus. Toda terceira pessoa da Santíssima Trindade, o meu anjo, meu Jesus. Da Santíssima Trindade, meu anjo, meu Jesus. Pensava, pescava peixe, pescada alma para o céu, o meu anjo, meu Jesus. Pescando alma para o céu, o meu anjo, meu Jesus. Conhecendo que era o mestre, em seus pés ajoelhou o meu anjo, meu Jesus. Em seus pés ajoelhou o meu anjo, meu Jesus. Toda terceira pessoa da Santíssima Trindade, meu anjo, meu Jesus. Da Santíssima Trindade, meu anjo, meu Jesus. Pensava, pescava peixe, pescando alma para o céu, meu anjo, meu Jesus. Pescando alma para o céu, meu anjo, meu Jesus.